E estamos assustadas. Isto é um caos, porque nós aqui, a aldeia não tem ninguém. São pessoas idosas, só, eu acho que não sei, olha, não sei. Nós vivemos, e eu digo sim. Porque já em tempo, estava-me a dizer, houve também outras assaltos aqui. Houve, sim, senhora. Mais as habitantes. E aquela senhora, e aquela senhora pode confirmar. E nós agora ficamos outra vez aí, em pânico. Eu, a partir daí, de... as fechaduras todas das portas. Porque...